Diz que a lei faz a causa, né, querido? Ah, como não assim? É? A lei faz a causa. A lei faz a causa. Porque se você marca um compromisso com o meu aparelho, eu venho aqui te dar a explanação que você quer, quantas vezes você quiser. Porque eu vi que teu espírito é um grande guerreiro. Entendeu? Você pode crer no que for, você pode não crer, você pode fazer isso, fazer aquilo. O teu mundo é o mundo cigano. Você já viveu no mundo cigano? Já? Já. Por isso que você roda mais do que pombagira bêbada. Oh. Só não cai. Ou seja, as vidas passadas das pessoas auxiliam-nas no processo de evolução. Trabalhar isso, e trabalho nessa vida. Uhum. Entendi. Vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo aos mensageiros divinos que nos assistem nessa hora, nesse momento, que seja bem-vindo em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja. E lá vem vindo, e lá vem só, e lá vem vindo a força maior, e lá vem vindo, e lá vem só, e lá vem vindo, e lá vem só, e lá vem vindo a força maior, e lá vem vindo, e lá vem só. E lá vem vindo, e lá vem só, e lá vem vindo a força maior. Comprei uma barraca velha, foi a Padilha quem me deu. O que é meu é da Padilha, o que é dela não é meu. O que é meu é da Padilha, o que é dela não é meu. Sarabumba! Que legal! Legal. Daí, amor. Beijo. Se sinta um homem beijado, abraçado e agarrado. Ui! Por quê? Não pode? Como? Pode. Como é que a senhora está? Ai, tu linda, maravilhosa. Cheio de amor pra dar. Oi. Graças a Deus. É, graças ao homem poderoso lá, né? Aham. Uhum. Daí, tudo bem com você, querido? Bem. Aonde a senhora estava agora, antes de vir e comprar? Ah, eu estava dando uma fumada ali em cima. Ali em cima? É. Ver se passava algum gato gostoso para agarrar. E ele ia fazer miau! A amiga aqui não tá se contendo na pombogira. É, ela queria estar comigo lá? Tá certo então, graças a Deus. Como é que é ser uma pombogira? Ai, linda, maravilhosa. É muito bom. Pena que essa mesa, ó. Vem um guardanapinho pra mim, querida. Pena que essa mesa... é pequena. Pequena? Pra mim dançar. Ah, é? Sou dançadora de cabaré. Filho. Do esquema. É que quem dança espanta tudo, até o capeta de perto. Nossa! Que coisa boa! E, então, é... Essa... pra algum lugar, né, querido? Ah, como é? A gente dança num sentido. Uhum. Não é? Eu danço assim, eu danço assim. Né? Né, querida? Ela tá concordando. Qual que é o seu nome? Ah, eu sou a famosa Carol. Famosa? Famosa, querido. Oh, tô em todos os lugares agora, então você não faz nem ideia com esse príncipe maravilhoso que tá aqui. Uhum. Eu não posso falar besteira. Qual príncipe? Você. Estão tratando o cara de príncipe, então daqui a pouco eu vou chamar. Já vai se apaixonando. Por que, querida, né? A pombagira chamou você de príncipe? Não, eu achei que a senhora se referia às entidades que aqui estão. Ah, mas tá, meus capangas estão tudo aí, ó. Estão encostados ali, estão por aqui, tá atrás de você ali. Uhum. Então eu achei que a senhora... Qual a tua linha de entidade, querida? Você não trabalha ou você só conversa com os... É, eu só converso com os espíritos. Por que você não gosta de trabalhar? Não, a gente também trabalha quando for o caso, né, de espírito chegar, incorporar, e daí a gente vai com certeza fazer o que é da vontade de Deus, né? Pensam, sabe? Quem são seus amigos espirituais? Sei. É, trata deles. Não faz que nem meu aparelho, né? Como é que é tratar deles? Um dia te mata, outro dia te morre, que daí ela dá comida. Na hora que precisa? É. Ah. Vocês só choram quando vocês estão com o coração partido. Entendi. Quando tá triste. Ah, eu vou pedir pra Pomba Gira ela me ajudar. Ah, eu quero fazer isso, eu quero que a Pomba Gira. Ah, eu vou pedir lá pro seu Rio Mulum lá me fazer alguma coisa. Ou vou pedir pro seu... Rei Veludo lá fazer alguma coisa. Mas aí, entidade esquerdeira tem um monte. Entidade esquerdeira é o quê? Entidade esquerdeira é no caso que eu faço. Ah. Trabalho embaixo do pano. Embaixo do pano? É. Que isso? Você queria saber o que eu faço, né? Isso, quero ver. Como é que é trabalhar embaixo do pano? É. Trabalhar embaixo do pano, quando a gente tem que fazer um trabalho, tem que arriar, tem que consertar os casais que não sabem, não sabem o que é fazer, não sabem porque que tá com um, porque que tá com outro. Amarração. Amarração? A senhora trabalha por debaixo dos panos e faz amarração. Ai, a gente vai bem complicar eu, querido. Se der para ajudar, a gente ajuda. Mas não vou fazer uma coisa que não... Que não. Já ajudei muita gente. Ah, é? Situação financeira. Que é isso? Complica a senhora falar que a senhora faz amarração, né? Não é bom falar não. Não, né? Magia a gente faz mesmo, né? Faz então. Pensou? O que tem a vela? Fruta? Bife? Levar as coisas para fazer, né? É. Eu brinco, falo que eu brinco. Eu sou muito bocuda, querido. Muito bocuda. Ó, se eu falar algum palavrão aí, você deleta. Não, não, pode falar que daí vai representar a senhora e a sua linha inteira. É mesmo, né? A senhora gosta de ser representada com palavrão? Palavrão todo mundo diz, querido. Pronto. Não diz? É quem se ofende que ofendido está, né? É porque são uns babaca. Você briga com um, qual é a primeira palavra que vem na tua boca? Louvado. Vá tomar no redondo. Né? Olha só. Fala mesmo. Fala. Né? Eu, mas eu sou linda, maravilhosa, querido. E eu me comporto que nem uma daminha. Uma daminha? Daminha. Você já brigou com uma outra pombagira? Já, muitas vezes. Saiu no tapa. Mas aí é magia, né? Briga por mesmo no macho, né? Ô, louco. Por quê? Eu não posso gostar e outra gostar também? Aqui os homens fazem isso, por que nós não podemos fazer lá em cima? Entendi. Né? Entendi. E uma que a minha profissão é essa, né? Brigar. É. É. Segurar os seus poderes aqui, abraço de aqui. Ninguém mexe, ninguém bole, ninguém inventa com a mão. O que quer dizer segurar os seus poderes? O que é poder para você, querido? Em primeiro lugar. Então, tem um monte de definição, né? Tem. Poder aquisitivo, né? Poder de contrair as coisas. Seu carro, seu... De manifestação. É, né? Seu carro, suas pendências, seu trabalho, a mulher que você gosta. Pra mim tanto faz, mulher como homem, hoje é a mesma coisa, tudo. Um vive com mulher, porque eu atendo tudo, atendo viado, atendo de tudo, querido. De tudo. Eu não escolho ninguém. Vai dar. pega a pessoa. Eles não são filhos de Deus? E quais as razões que as pessoas mais a procuram? Tá. Financeiro. Ah, mas a gente não pode esquecer que a senhora estava explicando por que a senhora disse que eu guardo meus poderes para mim e tá. Comigo. Querido, não tem segredo que você guarda para você. Isso. Tem. Isso. Né? Tem. E eu não trabalho sozinha. Ah. Entendeu? Eu tenho meus comparsas. Eu brigo fundo. A senhora o quê? Brigo fundo. Briga fundo. Brigo. Já levei meu aparelho andar, porque meu aparelho ela não anda de salto, porque já andou muito, né? Ó, por causa das pernas dela inchadas, e quando o cara começa a fazer muita nhequinha bonitinha assim, eu pego principalmente o saltinho, se chegar na artéria dele, daí ele vai se corrigir e ele vai ficar bonitinho. Mas que dona braba! Então. A senhora herdou isso da sua vida encarnada? Hã? A senhora herdou isso da sua vida encarnada? Sou uma morena linda, bonita, você tá vendo, né? Aqui o aparelho é uma branquela, é filha de italiana com alemão, mais uma mistura no meio. Mas eu sou uma morena jambo. Como é que foi a sua vida? Foi muito difícil? Querido, eu tive vários companheiros. Tive bastante filhos, mas a minha vida sempre foi noite. Entendeu? Sua vida foi na noite? Uhum. Fazendo o quê? Dançando no cabaré. Olha! Tem até uns pontos legais. Maria Padilha não deixa de ser também. Como assim? Dama da noite. Tá, mas então a senhora vem na linha da Dona Maria Padilha? Uhum. É isso então? E por que a senhora não se chama então Maria Padilha do Cabaré? Uhum. Você vai trocar meu nome tão bonito que eu fiz Carolina. Isso. Né? Então a senhora pode escolher um nome. Sim. Então esse Pombogira Carol não é o nome da sua última encarnação? Não. Isso. Eu tinha outro nome, era Ludmilla. Olha. Quer chamar pelo meu nome? Ludmilla? Não. É só pra gente entender mesmo. Uhum. Então, e era a Ludmilla, uhum. Aquela morenona, bonita, uhum. Jovem. Bundão desse tamanho, é. Cinturinha assim. E dançava à noite, uhum. Num cabaré. E tinha que vender o corpo? Querido, vai da opção. Né? Isso. Às vezes já é o sangue fervendo dentro, né? Às vezes é por opção, às vezes é pela dificuldade das coisas. Que o homem, ele é muito bom, uhum. Quando deita com a gente, mas às vezes para passar um tempo. É. E às vezes, eles são tão sacana que em vez de eles acertar o seu programa, ele sai de fininho. Ah, o que quer dizer isso, acertar o seu programa? O programa que eu fazer com ele. De sexo? Sim. Ah. Então a senhora vendia o corpo. Mas, não era feio? Não. Isso. Cada um faz o que quer. O viado não dá o ló dele lá e tá feliz da vida. Uhum. A mulher sapatona lá, não dorme com a outra, não sei o que que faz, porque eu não sei. É uma coisa meio extravagante, né? Mas... A outra tá dando risada. E aí? A senhora não tá se aguentando, dona Pombogira Carol. Por quê? Mas você não queria saber a verdade, amor? Isso mesmo. A verdade nua e crua. Na boca, na testa, que o resto é festa. Ele queria saber tudo. Eu tô expondo. Tá certo. Senão tem que ser feliz. E aí a senhora diz assim, se os outros fazem, até entre relacionamento homossexual, por que que não seria normal a senhora fazer o caminho hétero? É isso. São Pedro, querido, gostava da sacanagem. Que isso? São Pedro? São Pedro era santo. Ué, no tempo dele não usava, tinha sexo, não tinha. Ah, realmente. Então, não era tão explícito, mas era na caverna. Uma caverna. Tá certo. E aí, a senhora, então, durante a sua vida, vendia o corpo. Tá, morri não, eu tô viva, querido, tô, ó. Vendia o corpo e tinha gente que não Tá, pagava. A senhora ficava braba. já faquei uns montes. Esfaqueou? Isso aqui. Mas não é certo. Ué, é certo ele me comer? É certo o quê? Essa pergunta. Ele me usar e não pagar. Não, a senhora disse me comer. Querido, você quer ver tudo? Mas a faca. Você não. Eu não vou pagar nada. Eu não vou pagar nada. Mas não, eu entendi. Comer assim é fazer O sexo querido, na senhora enquanto a isso. senhora estava encarnada. Sim. Tá certo, ó, bonito. E não pagava. E a senhora ficava. P. Para E não é o quê? falar. Teatro, papel, não sei o quê. Louvado seja, graças a Deus. Então vamos lá. A senhora ficava pia da vida. É. É essa expressão. Pé da vida. Tipo, pelada. Sim. Nesse sentido. Nem bolso para pôr a mão, né? É desprovida de pudor, e aí a senhora se lançava e matava eles com um punhal. Não, querido, eu morri de traição, né? A senhora morreu? Me deram uma facada nas costas. Ai. E mais umas picadas, e eu tô aqui conversando com você, linda, maravilhosa, e tô viva. Tá Tô viva falando com ainda, você. né? Mas além de facada, a senhora ainda levou picada? Com a faca, ó. Ah, a senhora foi esquartejada, esse negócio. Tá Isso. certo, entendi. Mas não Pensei que tô com era dor, picada não de tô com cobra, nada. assim. Não. Picada de mão de lava-gelo. Muito bem. E a senhora vivia a vida assim. Sim. Trabalhava à noite, de dia dormia, fazia as Isso. compras, Não. tinha filho, tudo. Sim. Sete. Sete filhos. Morri com 47. A senhora morreu com. E todos os Comecei a filhos. ter os meni as crianças novas. Optei pela minha encarnação de companhias da noite. Mas não foi daqui, eu não morava aqui, não. Morava aqui no Brasil? Ô, louco, a senhora é uma importada, Uma hein? diva. Sou uma diva, né? Isso, Diva É. Carol. Tá certo? Vocês querem? Não, muito obrigado. E depois que a senhora Não morreu? precisa brigar, é só vocês comerem. E depois que a senhora morreu, como é que foi? Doeu? Querido. Doeu morrer? A facada doeu, né, pô? Doeu, mas eu também estava embriagada, né? Ah, tá bom. Entendi. Daí você confunde uma coisa com a outra, né? Confundi uma coisa com a outra, né? Tá, daí eu fui pro espaço. E hoje eu trabalho na linha da Pombagira. Mas não sou Pombagira pobre, não. O que seria uma Bah, pombogira pobre? pobre. Aquela que se veste de com qualquer coisa. Ah, é, tem essa. Ó. Tipo Maria Mulambo. A mulambo carrega, além de ela carregar a trouxa dela, ela ainda anda fedida. Eu não me tomo banho de perfume. Ah, entendi. Era muito assiada. E Isso ainda. quando a senhora morreu, a senhora. Ou seja, quando o corpo da senhora morreu, a senhora não morreu. Continuou viva. Querido, a dimensão que a gente vai, dependendo da dimensão. Se você é servente, é servente. Se você é pedreiro, você é pedreiro. Se você é um administrador de obra, você é administrador de obra. Se você é um engenheiro, você caminha cada um na sua sequência. Né? Sim. Não, porque minha família era bem. Eu saí de casa. Eles se tratam muito comigo, eles não estão sabendo disso. Eu saí de casa novinha. Meus pais eram bem de vida. Mas o machismo, né? Ai. Daí eu tenho que andar com as minhas pernas. Mas agora eu já ando de salto para pisar na artéria. Ninguém me pega. Né? E quando a senhora morreu, como é que foi? O que a senhora achou do outro lado? Já estava acostumada, já cheguei em embriaguada lá, né? O que, mas, que é isso? Embriagada. Embriagada. Uhum. Eu dou uma bebida. Olha. Tomo uísque, querido. Mas o meu aparelho falou que se nós continuarmos trabalhando com ela, nós vamos ter que entrar no ritmo dela. Toma o que ela dá. Por causa da saúde dela, e ela toma remédios da saúde dela. Então nós temos que optar também. Daí toma de melhor. O uísque ela põe só para mim aspirar. Tá. O que não serve era isso. O que eu gostaria, né? Certo. E aí a senhora tomou facada, ficou com raiva de quem te deu facada? Ficou com raiva? Não, eu brigava antes, querido. Eu bebia e eu voava neles. E depois que deram a facada, a senhora foi pro outro lado com raiva. Sim. Acordou com raiva lá? Bêbada, tonta, mas sempre um outro vem me auxiliar, né? Sempre um outro vem auxiliar, né, querido? Seja a pessoa que for, né? Uhum. Deve-se dizer assim, os homossexual, essa viadarada aí, essas machorra, né? Que machorra? O que é isso? Quando uma mulher gosta da outra mulher. Ah, tá bom, tá bom. Né? Uhum. Então, cada um é cada um. Cada um vende o peixe pelo preço que quer. Né? Mas, gosto desse aparelho. Ela sofreu muito. E foi um meio de eles fazerem um esquema para mim trabalhar com ela. Aham. Entendeu? Ter a linha esquerda para auxiliar ela, né? Sim. Porque ela trabalha com várias entidades. E nós que fazemos a segurança. Segurança, é? É. Como é que faz a segurança de um encarnado? Como é que uma pombogira faz a segurança de um encarnado? Eu faço com o meu aparelho porque ela é médium desdobramento. Ela se desdobra, né? É. Então, ela precisa de uma assistência. Sim. Né? Sim. Vamos que ela trabalhou com o guia, saiu e vem outro intruso e se apodera. Ah. Nós. Já segura ali. Já. Faz o trabalho que ela for. Se não tiver eu, da Maria Padilha, se não tiver ela, tem as outras entidades que atendem, né? Os Exu. Então, se tiver uma lésbica assistindo a gente e achar que a senhora é preconceituosa, o que, que a senhora responde para ela? Aqui, mas eu não sou o que. Por chamar de. Como é que chama aquele nome que a senhora deu? É... Lembra aí, querido. Machorra. Ué, mas ela não é? Mas então a senhora está dizendo que não é para ela ficar triste, que a senhora não está dizendo preconceito, é isso? Não. É só uma forma carinhosa de... A vida que eu vivi. Mas como é que foi? Né? Falei pra você que eu saí nova de casa, que eu procurei a sexologia. Eita. Pra me manter, pra mim praticar o que eu queria, né? Uhum. Mas não é nem por isso. Eu já atendi vários viados, filho. Entendeu? Lá na sua vida... Não, aqui. Ah, incorporada na menina. É. Entendi. Ou seja, a senhora dá atendimento para quem for buscar, a senhora não tem preconceito. Não. A senhora só usa esses termos como uma forma de usar o termo. Não, mas já tratei, já ajudei. Tem muito viado que trabalha e tem uns viados que trabalham bem. Tem uns que não. Você faz. Ah lá, viu? Muita maldade, né? Caiu o negócio. Ô, brinco. O que que isso significa? Mal presságio? Não. É mal colocado. Por que que as pessoas muitas vezes dizem que qualquer coisinha que cai, ou que o gato passa, ou a escada, é mau presságio? Sou burro. A senhora vê isso como uma burrice. Não tem nada de misterioso do além? Posso ser assim, querido? Não dá aquela cor pra mim? Pode, pode ajudar sim. Por quê? O que que você acha que é o certo? Isso. Tem que apertar um pouquinho, que daí ele segura. E daí não cai mais. Uhum. Entendi. E a senhora hoje, como é que a senhora virou pombogira? Você disse pra mim vir aqui, querido. Isso. Não, eu tenho a minha linha. Uhum. Eu tenho meus aliados. Ah. Nós somos segurança, querido. Segurança? Ou tava lá no portão. Ah. Porque nós não podemos envolver com espíritos elevados. Apesar que ele perdoa qualquer coisa. Ah. Mas eu tenho que saber o lugar que eu tenho que ficar. Ah. Não é? Não vou chegar numa casa de amigos e isso e aquilo, sendo do jeito que eu sou. Ou falar um palavrão pro marido dela, ou, né? Ah, você tem que se conter. Quer me ajuda, eu ajudo. E ajudo. Legal. Uhum. Mas não é por causa disso que eu vou me aproveitar. Uma que meu aparelho ele é muito restrito. Restrito? Restrito. Por causa que ela é muito simples. Se ela está enfeitadinha, se ela fala alguma besteira, porque eu estou em cima dela. Se não, você não tira nada da boca dela. De palavrão, né? É, ela não gosta. Entendi. A única coisa que ela fala de palavrão é aqueles negócios de vocês mesmo e tal, e também não tem nem por que eu falar aqui. Como que o ser humano encarnado pode se proteger de um espírito ruim? A oração. A oração. Uhum. Sete flechas, recruza comigo. Porque ela tem que aliar o burro. Ela trabalha com o Xosse da Mata. Uhum. Os índios, eles são muitos guerreiros. Guerreiro? Sim. Nossa. Então, eles acompanham. Acompanha? Acompanha. Certo. E a senhora precisou evoluir para chegar nesse cargo que a senhora tem hoje? Sim, querido. Ninguém começa da casca do ovo. Da onde? Da casca do ovo. Ah, entendi. Uhum. Vocês começam pelos primeiros degraus, os primeiros passos da sua vida. Para ser alguém. Nossa. E isso consiste em quê? A senhora teve que passar espírito para trás? Teve que escravizar outros? Quem está na frente procura o melhor lugar. O que o corredor faz? Ele treina. Treina. Ficar bom naquilo. Isso. Daí ele passa na prova, no teste. Para ele ter resistência e ser o primeiro. Isso. Isso vocês podem trabalhar com a mente. Eu vou conseguir isso. Uhum. Eu vou, eu quero, eu preciso. É isso que eu quero. As pessoas põem muito empecilho. Ah, não sei se vai dar certo. Ah, vai lá, não. Eu quero pegar um menino que eu quero torcer o pescoço dele. Pede serviço e fica sentado assistindo televisão. Ninguém vai chamar ele lá na frente da televisão para ele arrumar um serviço. Entendi, claro. E aí a senhora teve que passar a gente para trás no seu preparo? Uhum. Preparo. Então quer dizer que quem está acima da senhora... Em cima não, né? Não. Ah, se for um gostoso, até que eu vou amar. Forte físico, legal. Uhum. É, adrenalina fervendo. Né? Então aquele que estiver acima da senhora que se cuide, porque se bambear a senhora toma um lugar. É. E a senhora do mesmo jeito com quem está abaixo da senhora. Querida, quem pode mais chora menos. Olha só. Não? Uhum. Querido, você tem um objetivo. Isso. Tá? Você vai fazer uma coisa aqui. Eu tenho o mesmo programa para fazer no teu caminho. Se você chegar antes, você está na frente. Se chegar antes, está na frente. Se você chegar atrasado, você vai ter que esperar. Entendi. Ou seja, vocês têm um conjunto de tarefas pelas quais vocês são responsáveis. Sim. Se não der conta, cai um pouco da vibração. Vocês nós somos pressionados. Como assim? Vamos lá. Tá. Como que uma pombogira é pressionada? Você vai ficar aqui, nesse cômodo, Tá. você não vai sair daí. Não, Tá. digo, eles falam. Ah. Os subordinados. Superiores. Você vai ficar aqui nesse cômodo, você não vai sair daí. Ah, entendi. Porque você fez isso. Eles falam para o subordinado. E daí, o que você faz? Você fica quietinho. Tô na merda mesmo, então deixa que roda. Né? Respondo. E aí o quê? Vou ficar esperando. Ficar esperando? É. Esperando o quê? Se ele me prender lá, como é que eu vou sair? Eu vou dar um jeito, só se eu achar uma brecha aí. Fazer o cara dormir. Fazer o cara fazer qualquer coisa. Ah, é. Pra mim cair fora. Né? Não é? Sim. A educação, querido. A prepotência das pessoas. É que acha o povo. Se você escolher uma coisa que você quer, você marca lá 24 horas, em 24 horas você tem na tua mão. Tem ali na mão. Nossa. 24 horas. Ou seja, é o poder O da crença. poder da mente, amor. Amor é. É, amorinho, novinho, fofinho, gracinha, Gratidão, eu fico muito anjinho. feliz. Né? É. Como que é teu nome completo, querido? Jefferson Não? Tá. Batista Viscardi. Viscardi. Você tem pai e mãe ainda? Oh, graças a O que que Deus. teu pai faz? Meu pai, ele tem uma empresa De? de transporte de madeira. E a mamãe? É só do lar? Não, ele trabalha com limpeza, serviços gerais. Querido, e os teus irmãos faz o quê? Meu irmão seguiu o rumo do pai e o irmãozinho tem 18 anos só. Tá E estudando? Não, mas tá trabalhando já. Tá tá, trabalhando. lindez, Hã? fofinho, Ah, é. bebezinho, Pai, tem que tirar a chupeta da boca, é. tudo isso, né? Graças a Deus. Quanto tempo faz que você saiu da tua casa, querido? Acho que uns 11 meses por aí. Ah, eu não sei se posso perguntar, né? Mas eu pergunto, né? Claro que Ninguém pode. merece? Ninguém merece aqui. Ninguém merece, que a gente fica especulando, mas eu gosto de você estar me especulando, eu especulo você também. Ah, é? Pode especular, mas vamos Moeda ver. trocada não dói. Nossa, que coisa boa. Já Quer teve dizer briga? que seu pai e sua mãe só fizeram homem. Só. Que idade tá a mamãe? Nossa, e agora? Filho 60, acho. desnaturado. 60, eu não sei direitinho. Você meio já rodou o mundo aí, né? Já. Quanto tempo você saiu da tua casa? Ah, primeiro, antes, quando eu era mais novo, né? Fui viajar, morar fora. Morou onde? Nos outros países aí. Tá, qual deles? Ah, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos. Fala todas as línguas? Graças a Deus. Precisa, né, dona Pombogira? Ah, então meu parente já arrumou um professor. Ah, é? É. Tá explicado. Mas, hein, vamos Vamos falar um pouco do mundo espiritual, vamos? Tá, vamos, fala lá, você quer saber? Qual foi o último castigo que a senhora levou? Por que você quer saber? Pra gente aprender que espírito, se ele tem hierarquia, ele tem que respeitar essa hierarquia e alguém castiga, de que forma podem vir esses castigos? Eu falei pra você que eu sempre fui ponto de bala, né? Isso. Num ponto é bom, no outro não. Porque você é caçada logo, né? Caçada, é? Uhum. Uhum. E não adianta a gente fazer a maldade, né, querido? Tem gente que quer dar pro meu aparelho uma grana federal lá pra mim fazer uma coisa, mas eu não quero. Uhum. Eu já tive meu desencarne que não era legal. E meu aparelho, ela é muito evangelizada. Ela é muito o quê? Evangelizada. Ah, é? A espírito. A espiritualidade pôs um grau bem elevado para ela. Uhum. Né? Meu aparelho era para ter morrido com 9 anos. Nossa. Depois com 26. Uhum. Mas está teimando. Certo, vai chegar aos 100, né? Cada vez que o anjo da morte vem buscar, ela se esconde, fica no quartinho, não sai de lá. Né? Ai. Mas o que mais você quer saber, meu amor? Quando uma pessoa sofre de amarração e procura a senhora, qual que é a sua primeira reação? Vou basculhar o conteúdo deles. A língua de vocês tem espinho? Não. Tem trava? Tem o quê? Trava. Não. Tá. Você pode chegar lá, ai, pelo amor de Deus, me ajude, que o meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, fez aquele outro, porque ele é isso, porque aquele outro, porque aquele outro. E eu tenho que analisar. No caso, ela vindo pedindo amarração. Vim pedir uma coisa, falando que o fulano é isso, isso e aquilo, e às vezes inverso. Ah! Mentira! Entendi. Cabeluda! Uhum. Entendeu? Sim. Para mim fazer, eu tenho que analisar quem tá errado, quem não tá. Porque eu já fui, como diz assim, malhada com isso quando eu tava na Terra. Ué? Sim. Quando eu tava na Terra. Não fui, não me mataram. Sim. Não foi passada para trás por um monte de gente. Foi. Então, perder, meu filho, é ruim. Uhum. A gente tem que saber ganhar, a gente tem que saber perdoar. Tem muita gente que já me pediu para mim eliminar certas pessoas. Uhum. Eu não tenho esse poder e se pudesse, se fizesse, a dívida é dividida, né? Uhum. Com o médium e com os guia. E isso só é realidade para o pai lá em cima, tirar quem ele quer tirar aqui. Isso. Eu não faço para mim nem que esteja na cadeira de roda 300 anos. Fica lá. E se uma pessoa que é uma mocinha, jovem, e ela vai procurar a senhora e diz assim, fizeram amarração para eu gostar de um senhor. Fulano, que às vezes nem é tanto, né? Ah. Às vezes ela se envolve com a pessoa, ah, porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa tem capacidade, porque a pessoa tem tudo. Aham. Ela, na casa dela, ela tem o copo para tomar água, o prato, o garfo para comer. Ah. Né? O vestidinho, batidinho lá que a mãe fez. Olha. Surradinho. Daí ela vê as menininhas, toda bonitinha, toda enfeitadinha. Ela quer fazer o mesmo, principalmente de 13, 14 anos. Hoje em dia as meninas de 12 anos estão transando aí beneficamente. Que isso? Então, você acha que elas andam com o centro de castidade? Não, né, querido? O sexo está muito aguçado nas pessoas. Uhum. Antigamente, a mulher tinha que casar virgem, se não casasse virgem, o marido ia devolver. Nunca vi devolver. Isso, mas para o pai e para a mãe, porque ela não estava com o centro de castidade. É. Né? É. Então, hoje em dia é tudo Aue. Aue? Aue, que eu digo, é tudo bacanal, querida. Tá, e qual que transo é... Transo com homem, transo com mulher, eu como que eu deveria quero. Ser, segundo a sua visão? É, ter mais um bom um consenso, né, querido? Um é com o outro, ou é um amigo fiel que você vai ter pro resto da vida, ou toca a vida do jeito que a pessoa tá caminhando. Claro. Então? Querido, não adianta dizer pra você, vamos supor que você é um senhor madurinho, já lá dos 40, 40 e pouco. Pega uma menina de 15 anos, tem a família, tem tudo, mas ele quer comer fruta nova. Uhum. Daí encosta a mulher com o cílio, manda viajar, manda pra casa da mãe, manda pra não sei pra onde, pra ficar com a bonequinha aproveitando. Nossa. E daí dá de tudo, e daí ela se contém com tudo, o que que ela faz? Mesmo que ela traia ele, ela vai ficar rodeando. Ficar rodeando? Sim, ou fica seja, lá. Criar o apego. É, fica com o cara porque ela quer dinheiro, fica com o cara, mas ela pode sair e trair ele, porque ele já é um cara maduro, já é um cara assim que não vai tudo o que que ela quer, não vai ter o fogo, não vai pagar o fogo que ela tem. Nossa. Entendeu? Sim. Eu acho nesse sentido, né, meu amor? Mas não é só isso que eu trato. Esse negócio de sexo, essas coisas, isso é muito... É uma coisa de a gente é saber resolver o problema, mas em situações financeiras. Uhum. Né? Você tá lá mal, você não caminha, você não tá... as coisas não caminham pra você. Tá travado. Eu posso dar uma olhada pra ver o que que é? Pode, é. É, o que que tá acontecendo? Quando alguém diz pombo gira incorporada e comendo, e acredita assim nisso, não faz sentido. O que que a senhora responde para essas pessoas que às vezes tá assistindo e vendo a senhora se alimentando e já tomou, e já comeu uva, e já comeu uva, não sei. Cereja. Quer? Cereja, não, tô agradecendo. Você não gosta? Não. Porque não. Você não quer comer uma coisinha minha aqui? Ah, tô comendo chocolate. Tô comendo chocolate aqui, né? Uhum. A senhora tá deixando? Pode. Você quer ficar mais doce do que você é. Então, assim, o que eu tava falando mesmo? Foi o que eu tô comendo. Isso. Das comidas, um espírito incorporado durante um trabalho, um diálogo com os espíritos, comendo. O aparelho tá incorporado e aí tá comendo. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Quem disser assim, isso não existe, que mensagem a senhora manda lá pro pessoal do futuro? Como não existe, querido? Você sabe o que que eu como? Essas frutas que meu aparelho, ela, na casa dele tinha tudo que é tipo de fruta. Mas tem coisas que meu aparelho aprendeu a comer comigo. Entendeu? Quando vocês vão fazer um axé para o santo, vocês fazem o quê? Você já viajou em muitos terreiros. Você viu a mesa riada deles. Uhum. A bancada riada. A riada? É. O que quer dizer isso? Assentamento. Ah, tá. Esse assentamento. Meu parede foi para o rio, ela ficou um mês no rio. Um mês? Um mês. A tia dela morava lá. O tio dela levou ela para um lugar onde todos os terreiros fazem as suas ofertas. Todos? Todos. Uma bancada assim de fio a pavio. Para orixá ou para... Para orixá, para a entidade, para todos. Uhum. Eu sei que aonde meu aparelho passava, saudava eles, eles queriam que meu aparelho comesse. E você sabe que no rio, querido, nós não estamos bebidinha assim, não. Dá é poder. Oh, que saudade do cavalo do Rio de Janeiro. Entendeu? Uhum. Mas eu já gosto dessas coisas e eu peço. Ué, é, tem dinheiro para pedir tanta coisa, por que não pode dar uma coisa para mim? É que nem minha joia, minhas coisas. Você quer alguma coisa boa? Então faça o seu que eu faço o meu. Entendi. É. Mas então a senhora está dizendo, é normal incorporado o espírito comer? Porque não pode. Pois é. As entidades que você Meu aparelho já viu, já observei. Entrevista que você fez, mas tá lá o pai Joaquim fumando, bonitinho. Às vezes eu vejo alguém tomando alguma coisa. É, vai da cultura de cada um isso, né? Sim. Não tem nada demais. Não é por causa disso que a senhora não está incorporada agora. Sim. Tá certo. Se quiser me dar uma injeção de letal, isso aqui, eu picar com a faca, pode vir aqui, que eu acho que não vai entrar no corpo do meu bubo, não. Entendi. Ou seja, Eu barro. a senhora barra, né? Barro. Igual aqueles espíritos que andam no caco de vidro, que toma 10 garrafas de marafa e o médium não fica Tem. bêbado, queima, Olha, querido. queima a mão dele, a mão não queima. Querido. Seu Zé Pilintra trabalhava com uma amiga que já está no espaço. Pai do aparelho bebia muito. Eles estavam desesperados quando eles vieram para cá, com medo que ele, alguém matasse ele. A irmã do burro, ela, onde dissesse que tinha um saravá, onde que tivesse uma rezadeira, ela estava lá. Ela era muito assim, corria atrás. Daí mandou meu aparelho com 15 anos, foi com a mãe. Era bem na Saldanha Marinho, quase entrando naquela rua que vai para as canaletas lá. Aqui em Curitiba. Isso. Daí chegou lá, seu Zé Pilintra atendeu. Daí falou, não, eu vou trazer. A mãe dela reclamou lá, que ele bebia, que isso, que aquilo, que não queria que matasse ele e tal. Daí ele disse, não, eu vou fazer um trabalho para ele largar da bebida. Só que naquela época ela pediu uma nota federal. A médium. É. Daí eles não tinham, não estavam pedindo comida para comer dos outros, né? Não tinham. Daí tinha um casal lá, bem de vida. Ela disse, eu vou fazer um trabalho, posso incluir o de vocês aqui. Mas você tem que trazer uma partilha assim que tinha no sapato dele. Para desmanchar um trabalho que uma madame, uma puta lá que ele catou, fez um trabalho para ele morrerem os dois. Daí o Zé Brito disse, eu vou desmanchar. Só que você tem que trazer, eu não vou cobrar nada. Daí levar. Daí ele fez o trabalho. O que, que ele planejou? Zé Pilintra planejou dele ir no médico, que era conhecido da família, para o médico assustar ele. O médico deu um susto nele, ele parou na hora de beber. Ele tomava até álcool. Nunca mais. Desmanchou o trabalho. Só que daí tinha outro guia que atendia ali, que tratava deles. Já ouviu falar no Padre Natalino? Não. Então falou assim, que eles iam lá para se benzer. Daí ele falou assim, olha, vocês venham aqui na sexta-feira, pegue as últimas fichas. Ela atendia 40 pessoas. 40 pessoas. Daí foi lá. Só que daí ele falou que ele ia ajudar a desmanchar o trabalho, que a madame tinha feito. Para matar a mãe do burro e o pai do burro. Não. Desmanchou. Daí o pai dela foi para fazer um exame lá na cidade onde meu burro nasceu. Seria isso em Ponta Grossa. Só que daí quando eu estava voltando, querido, ele estava subindo uma rampa assim, essa mulher que foi quebra-galho lá, tinha dois filhos e uma filha, e a filha com o namorado. Já aquela época brincando por causa de droga. Não é que eles se desentenderam, o filho dela com o namorado da menina. O cara foi mais rápido, o cara foi para tirar ele, matou os dois filhos dela. A troca de trabalho. Ué, não queria que a mãe do burro e o pai do burro morresse? Porque não deu a continuidade daquilo? Ela perdeu os dois filhos. E foi consertado o negócio. Daí você diz que o espírito não faz nada. O espírito faz coisas que vocês nem sonham. Entendi. Então, enquanto muita gente está presa no fenômeno da manifestação, do andar no caco de vidro. A senhora está dizendo que espírito vai além dessas coisas. É. Entende? Entendeu? Claro. O índio, ele é preparado. Desde pequenininho, para andar em certa circunstância, que ele anda só descalço. É. Agora, esses aí que você vê pôr fogo na boca, esse aí que você vê lá, que o médico toma 7 garrafas de pinga, isso aí eu vi, querido. Ah. Olha, há essa filha que já não está aqui mais na terra, ela chegava lá, punha 7 garrafas de pinga, no quarto dela, ela atendia, colocava a parede, as pessoas tudo encostado na parede, era aberta todas as garrafas, ela virava tudo, para depois atender a pessoa. Quando ela terminava, se você chegasse perto dela, não tinha um cheirinho na boca. Isso é entidade incorporada? A entidade incorporada. Qual a entidade que é? Seu Zé Pelintra. Esse mesmo que... É, seu Zé Pelintra, esse mesmo que fez o trabalho para a mãe do burro. De consertá-la, né? Tá. Outra, querida, ela fazia uma dieta para Maria Bueno, que ela trabalhava com a Maria Bueno. 6 horas da manhã, nas quarta-feira, ela comia meio pão e um copo d'água. Meio-dia, ela tomava um prato de cancha. 6 horas da tarde, ela tomava mais um copo de cancha. E às 3 horas, ela tomava um copo de água. E daí, ela punha a jarra com água. Você sabe aquela essência da laranja? Se você comprar na farmácia, sim, aquele cheirinho da laranja? É. Ela energizava a água, você ia tomar, você estava a mesma coisa que você estava tomando aquilo. Nossa. Da energização que ela depositava. Trabalhava com o seu tranca-rua, essa pessoa nunca foi assaltada, essa pessoa nunca foi maltratada. Essa pessoa, sim, era um símbolo de Deus. Agora está no espaço, né? Sim. Mas trabalhava com o Zé Pelintra há muito tempo. O que que... são os conceitos mais errados que as pessoas têm a respeito de Pombo Gira que a senhora gostaria de corrigir? Tá. Acho que essa mulher da vida. Não deixa de ser. Aqui no planeta de vocês tem mulher da vida? Tem. Muitos. É. Hoje em dia elas fazem a opção de vender o corpo do que trabalhar. O dinheiro vem mais fácil. Ah. Mas acaba delas, a vida delas cabe, acaba antes, né? Olha. Por quê? Por causa da bebida que você está falando, por causa das orgias delas, né? Olha. O certo, você tem que ter 8 horas para descansar. Depois do sexo. Você tem que não comer comida pesada para dormir. Fazer uma dieta para o teu corpinho ser sempre o zuluzinho lá, bonitinho, formosinho, né? Que agora nem tá tão bonitinho assim. Então eu falo para você, tem que tomar muito cuidado. Ah lá. Né? Vocês cuidar com a saúde de vocês. É, hoje é sexta-feira, vou me acabar aqui, vou encher essa mesa de cerveja, churrasco, isso, aquilo, aquele outro. É. Com a desculpa que é uma vez só por semana. E é uma tortura. Ah, pro corpo. Vou fazer sexo até me acabar. É outra coisa. É outra coisa. Acaba com a energia da tua matéria. Aham. E a matéria é fraca. Então, o espírito pode ser até mais forte, mas a matéria é fraca. Já é um conceito errôneo achar que Pombo Gira, ou todas as Pombo Giras, foram ou são mulheres da vida. Sim. Qual que é o outro engano? Outra coisa, querido. Não é só nós, Pomba Gira. Quanta gente que vende o corpo agora porque ela morreu, ela é santa? Então não desfaça delas. Não calunie. Somos todos filhos de Deus. Você acha que eu estou trabalhando nessa dimensão por quê? Por quê? Por que eles escolheram para mim vir junto com esse aparelho? É. Né? Right. Já levei ela em vários lugares, né? Para ter o conhecimento. Meu aparelho tem a visão vê, conversa, dialoga com eles. Mas ela nunca bate de frente, assim, entendeu? Né? Tá. Você é evangélico, então tudo bem, beleza, o teu santo não é melhor que o meu também pode ser que você não goste, mas ele tem meio, mesma autoridade do que o outro. Religião leva alguém para o céu? Não. Primeiro você vai, você está anotando, né? Estou anotando? Tá, tem um anjo lá que está anotando tudo, ah, né? Ah, isso. A hora que eu... Livro da vida. É, a hora que eu deixar esse corpinho aqui, o meu aparelho, né? Essa vai direto pro céu. Oh. Tá feito tanta coisa? Graças a Deus. Vai trabalhar ainda. Mas eu aprendi muito com ela. As entidades me focam. Por quê? Se eles pedirem alguma coisa pra mim, eu vou tentar da melhor maneira resolver. Vai? Vou. A senhora é boa na arte de lidar com a magia? Trabalhar. A senhora é boa no trabalho, tá, né? Olha, jogo muito bem ping-pong. Que ela vai e volta sempre na minha mão, sabe? Ela não cai pra cá, nem pra cá, nem no meio, nada. Eu tô só, sei lá, eu, ó, e vambora. Isso. É assim que funciona. Claro. Não é? Ah, é. E daí, querido, o que mais quer saber? A senhora já encontrou alguma bruxa da Goécia? Goécia. Bruxa em geral. Já encontrou alguma bruxa? Ih, tem bastante bruxa solta por aí. A senhora disse, foi assim, uma bruxa? Fulano. Não, querida. Não cheguei nesse ponto ainda. Você já encontrou com algum espírito que foi bruxa? Que é bruxa no mundo espiritual? Já. Já? Faz maldade pra capar. Faz? Faz. Já tá o distinto, bruxa. Ah. Mata sem dó. Tá. Eu tenho... Vou viver até os 50, tá? Se ela achar que você tá com 20, 23, eu vou acabar com o cara. Se o teu anjo de guarda não estiver preparado, se você não tiver com a tua espiritualidade encapada em você, você é um jogo de risco para ela. Ah. Entendeu? Os bruxos, eles fazem muita magia, uhum, né? Uhum. Mas vai de você. Meu aparelho atendeu uma pessoa que é uma advogada. Uhum. Ela trabalha com, com os arcanjos. Ela vai pedir socorro pro meu aparelho. Que ela fazia assim, não conseguia nem falar. Quem que tava nela? Então, se ela trabalhava com os arcanjos. Tá. O arcanjo tava com ela? Normalmente o arcanjo não faz barulho nada. Quem que você acha que tava com ela? Você é um encosto? Mas qual é o encosto? Ai, não sei. Maria Mulambo. Você acredita que ela foi no exterior lá para fazer tratamento? Botaram ela no areia, que não veio da onde, que tinha enzema, não sei do que, não sei do que lá. Sabe o que ela fez? Ah. A Mulambo socou tudo o cigarro assim, pôs um pouco de pingue e fez ela tomar. Uma magia. E uma porque ela é magia também, né? Quem? A Mulambo. A senhora não gosta da Mulambo, né? Não, que não gosta. Ela faz a parte dela, da coitadinha, e eu faço a parte do, da hierarquia. Parte do quê? A hierarquia. Hierarquia. Da bonitinha. É. Fofinho. Tá certo. Né? Então pode acontecer de uma pombogira falar desse jeito da outra. Pode ser que a Mulambo também não goste da senhora. Se eu der uma galinha recheada pra ela, ela come até o prato. E se ela daí dá ela pra... vai brigar. E daí ela o quê? Ela vai brigar. Ela carrega os ossos das galinhas. Ah. Meu aparelho foi no cemitério principal, né? Você diz municipal, né? Eu digo é principal da cidade, que é a mais velha, né? É. Botou tudo esse garro aqui, lá atrás da Cruz das Almas. Onde fica os bonitinhos, né? Aquele do Água Verde? Não. Municipal? Municipal. Ah. Meu aparelho pôs todos os cigarros aqui e a menina acendendo. Tem assim uns gradilhos assim, que escorre a cera da vela. Ah. Meu aparelho começou a acender aqui, daqui a pouco o daqui caiu. E... Meu aparelho olhou, a Mulambo sentada lá, continuou fumando, pegou o cigarro e fumando. Tirou fumando, beleza. Daí estiver, foi mais um cigarrinho, né? E a dona Mulambo quer trabalhar com o seu aparelho? Quer? Não, eu nem quero. E eu, você acha que eu vou dar posto? A senhora não deixa? Uh-uh. Se ela vier? Uh-uh. Vamos fazer uma oração pra dona Mulambo vir trabalhar com o seu aparelho? Você tá querendo briga comigo. Olha que eu tô com o garfo. Não, senhora, não, senhora. Mas é... que coisa, né? A gente não sabia muito dessa divergência entre duas linhas de entidade. Uhum. É por conta da sua experiência, né? Uhum. Pessoal, né? Que a senhora vê isso, sente uhum. desse jeito. Eu vim especial. Se fosse uma rosa vermelha ou uma rosa caveira, tudo bem. Se ela quiser alguma orientação? Não, a senhora tem um sentimento diferente pela rosa caveira que tem pela mulamba. Ou é tudo igual? Querido, olha, eu sou... Só aqui que você tá vendo. Boneca. É. Né? Uhum. Diz que negro bom não se mistura. Uhum. E eu sou preta. Preta não. Eu sou japo. Uhum. Pequenina. Uhum. Cabelo lindo, maravilhoso, descabelhado. Uhum. Uhum. Não mistura. Né? Filho, eu tenho o meu senso de conduta. Uhum. Meu aparelho tem várias entidades que trabalham. Certo. Com certeza. O Mulum. Com certeza o quê? O Mulum. Uhum. É da cabeça dela. Uhum. Você acha que vai deixar os piquenês se atacar com um cachorro grande? Ah, entendi. A senhora é piquenês, então, e esses são tudo cachorro grande. Não. Cachorro grande que tá lá do lado do mulambo. Os piquenês que eu digo, você fala mulambo, mas não sei quem, não sei quem. Eu tô lá do ladinho do velho, coberto com aquela palha bonitinha. E deve fazer assim, que eu. Entendi. Nossa. Claro, eu tenho que mostrar. Garra, né, querido? Uma, que meu aparelho, ela é muito sentimental. Ela trata de tudo santo. Pode ser o carteiro, pode ser o carregador de lixo. Se chegar lá pedir um pão, se pedir alguma coisa, ela já faz uma bandeja e já leva pro cara lá. É, boa demais, né? Né. Mas por conta das suas declarações a respeito de outras pombogiras, a senhora não tem medo de elas quererem atacar e derrubar o seu aparelho? Guerrear por quê? É. Nós não estamos nas mesmas dimensões, mesmo que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não. Elas têm o comando delas uhum. e os aparelhos delas. Ah, entendi. O aparelho delas cuida. Meu aparelho cuida de mim. Uhum. Se você chegar lá no, na casa do meu aparelho, embora que a floricultura não é minha, né, mas lá está infestado de flor. Uhum. Tá. Então, você chegou na casa do meu aparelho, as nossas bebidas tem, as coisas tem, e ela pede. Pessoal, o que é que precisa? Traz isso e isso. Eles já estão acostumados, querem falar comigo. A mesa farta. Ah. Entendeu? Claro. Deus disse, faça que te ajudarei. Deus não disse que ele ia fazer tudo. Porque vocês são pecador, porque vocês estão aqui ainda. Certo. E eu sou o quê? Também não fizeram uma coisinha, nem certo. Estão dançando. Mas então a senhora diz, não tenho medo que, por exemplo, uma mulambo ache ruim do que a senhora falou e queira atacar seu cavalo. Por que que ela vai atacar? Meu aparelho fez alguma coisa pra ela? Ah, entendi. É a senhora que tá falando. Quem tá falando sou eu. Nós acertamos a diferença, nós duas. Nós o quê? Nós duas. Uh-huh. Eu e ela. Porque meu aparelho não fez nada. Meu aparelho tá fazendo a obrigação de emprestar o corpo dela. Pra mim trabalhar, pra mim ter passar uma mensagem que você quer. Isso. E quanto à mensagem, já vamos começar a caminhar pro fim já. É, o que, que a senhora vê de importante hoje que as mulheres podiam fazer, que às vezes não estão fazendo e às vezes não estão nem aproveitando tanto a vida quanto deveriam? O que, que você me esculpe a mulher? Isso. Você. Primeiro, quero a tua palavra. Isso. O que, que você me diz das mulheres? Isso, que tem tanta força quanto o homem, tem um espírito tão forte quanto o do homem. E ela pode escolher o que ela quer fazer, né? Isso. Você escolhe o que você faz? Eu acredito que não. Na minha crença não tem livre-arbítrio, mas é coisa pessoal. Coisa tua. Isso. Nossa. E como que você entrou nesse campo? Pra eles me verem linda, maravilhosa. Como é que é? Como que é? Que você entrou nesse campo. Isso. Pra ouvir sua, isso, seus ensinamentos, né? Suas palavras de sabedoria. Sim. O que que é Deus pra você? Ah, Deus e isso. Cada um descreve de um jeito, né? Tá. O que é Deus pra você? Daí eu vou dizer, eu não sei. É uma coisa. O que você acha do que você trabalha? Ah, que aí a gente vai só repetir aquilo que a gente já aprendeu. E a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Mas repetir o que todos aprendem é muito fácil, né? Não, e o que te toca no teu coração? Não, é que isso faz sentido. Deus é um Pai Superior. É. Né? Ah, é. Os anjos e arcanjos, cada um tem sua missão. Isso. São Gabriel tem uma coisa, São Rafael e São Miguel são os três arcanjos. Uhum. Não digo que eu estou incluída ali, tá? Tá. Que eu posso ser anjinha. Isso. Anjinha, né? É. Anjinha, sim, né? Isso é bem bonitinha, de junto com a flor, né? Ah. Mas sou benéfica. Muito. Né? Ah. Querido, Deus é um ser superior, iluminado, que brilha em todos os cantos e canto, na maior escuridão do mundo. Vocês não podem fazer nada sem a bênção de Deus. Ah. Nada. Pronto. É o que eu acredito. Não tem livre-arbítrio. Tudo que... Entendeu? Nada. E como é que é a sua visão do livre-arbítrio? Livre-arbítrio é aquilo que você faz o que você quer. Não é? É. Eu danço na mesa, eu saio com isso. Ainda canto. Pomba gira tá no bandê, pomba gira vem trabalhar, pomba gira tá no bandê, pomba gira vem trabalhar. O que que eu me tocou? Trabalhar. Conversar com esse menino lindo. Oh. Ah. Não é isso, querido? E quando a senhora conversa com um ser humano assim, a pomba gira dessa pessoa tá ciente que a senhora tá ali, tá conversando com ele, com ela, como é que é? Sim. Para começar, a gente não tem a relia. A gente tem que se respeitar. Uhum. Para você fazer alguma coisa, o teu anjo de guarda tem que permitir. Ah. O teu anjo guardião tem que estar te escorando. Olha. Ou você vai fazer tudo sozinho. Não. Primeira coisa, permissão do Pai lá. Isso. Né? Ah, é. Depois, meu filho, você faz qualquer coisa. Eu digo, as pessoas sofrem porque elas não creem. Tudo a gente pode fazer, querido. Uhum. Por que que às vezes as pessoas precisam falar comigo? Porque ela acha que eu vou dar um impulso aqui e o negócio vai voar de uma fonte aqui, daqui a pouco ela... E eu me banhando... E todo mundo aproveitando, todo mundo catando o que ele quer e está feliz da vida. Sai da miséria, as coisas andam para ele. Mas isso preciso do pensamento deles. Ah. Eu não vou trabalhar sozinha, senão eu cruzo meus braços e vou ficar aqui. Oi, você é um amor, oi querida, tudo bem? Ai, que querida, você é linda. Né? Claro. Eu preciso do compro deles. Tá? O anjo de guarda, o anjo guardião, o espírito deles faz parte. Tem gente que fala assim, ah, não adianta fazer tanta coisa, eu já fiz aí e não deu nada. Olha. Pois quando ela já falou que não deu nada, pra que eu vou perder meu tempo? Deixar meu aparelho perder o tempo dela, que ela podia estar passeando, tomando um chá, tomando um chope, vivendo. Ah. Ela fica aqui sentadinha, conversadinha com meus amorzinhos, queridinho. Né? Tá certo. É, diz que a lei faz a causa, né, querido? Ah, como não assim? É? A lei faz a causa. A lei faz a causa. Ah. Porque se você marca um compromisso com o meu aparelho, eu venho aqui te dar explanação que você quer quantas vezes você quiser. Porque eu vi que teu espírito é um grande guerreiro. Entendeu? Você pode crer no que for, você pode não crer, você pode fazer isso, fazer aquilo. O teu mundo é o mundo cigano. Você já viveu no mundo cigano. Já? Já, por isso que se roda mais do que pombagira bêbada. Oh. Só não cai. Ou seja, as vidas passadas das pessoas auxiliam nas no processo de evolução. Trabalhar isso, e trabalho nessa vida. Uhum. Entendi. Tá certo, então. E que mensagem a senhora passa para os seres humanos que acompanharam a Dona Pombogira até agora? Aliás, eu perguntei sobre as mulheres, né? No final, não sei se a senhora respondeu. Perguntou. Sobre as mulheres. É, que mensagem a senhora passa para as mulheres, primeiro, para elas, assim, sei lá, que a senhora acha que é bom elas ouvirem? Ser mais realista. Uhum. Né? Como eu digo, ser mais realista é confiar mais nelas. Elas são as flores do jardim. Uhum. Então, se perfume, se cuide, trate do teu corpo, trate do espírito, porque não adianta tratar uma coisa e não tratar outra. Uhum. Confie que tudo vocês podem. E eu deixo uma benção para cada uma, quem quiser um pouquinho do meu amor, quem quiser um pouquinho da minha liberdade, que se sinta feliz, se seja uma amada, se seja assim, um leque aberto. Oh. Com todas as purezas da natureza. A água, o sol, a lua, as estrelas, as estrelas cadentes, brilhando em cada cabecinha delas. Oh. Que eu amo demais. E o meu queridinho? Oh, te amei, querido. Oh. Só que você não pertence. Não pertence? Não, você é da terra e eu sou do espaço. Ai, meu Deus, vim encarnado. Graças a Deus. Pegar um gatinho desse. E que mensagem a senhora passa para os homens da terra? Vamos mudar o rumo dessa prosa. É. Que sejam sinceros, ah. Que procure ser um grande homem de verdade. Ah. Não corro muito atrás das saias das bonequinhas. Que sejam fiel se tiver uma companheira. Uhum. Né? Ah, é. Porque a AIDS está solta. É, visto um toca na cabeça. Ui. Para que nem um hipóbio, né? Penetre em outras partes, né? Ah, é, e mas... que sejam felizes. Isso, tá certo. Não é? É. Tô certo ou tô errado, querido? Sim. Quem tá solto na lagoa é porque quer pegar vírus. Uhum. Né? Isso. Ô, meu Pombogira Carol. A senhora já ficou brava? Muito. O que te tira do centro, da sua paz de espírito? Me desafiar. É porque ele quer levar chumbo. Conta como é que foi. Grosso. Conta a situação. Brigo com enxurro, brigo com quem for. Se eu pegar um trabalho para fazer, vai meus comparsas junto e não atravesse na minha frente. Porque daí o negócio pega fogo. Conta como foi a última vez que a senhora ficou brava. Ah, eu fico mesmo, querida. Eu não quero nem falar, porque daí já virou costas e vem embora. Senão você vai ficar decepcionado comigo. Não, tá certo. Eu quero que você só lembre do meu amor. Oh, que coisa maravilhosa. O meu amor é muito sentimental. Né? O coração de vocês é enorme. Fica maior do que o corpo de vocês, meu amor. Perfume, então, nem pensar. Daí meu parede já lava de perfume. Para se cuidar, e tem pessoas que não têm conhecimento, querido, o que é um banho de energias benéficas, ir na beira do rio, ir numa fonte, né? Uhum. Você já foi em alguma fonte? Já. É gostoso, não é? Ah, é. Você vive de novo, né? Nossa, não vive de novo. Realmente, natureza. Olha, tem um lugar poder. Assim que ela tem um esguicho de água que ela sobe de cima e para baixo, assim, você fica, meu Deus do céu. Tira todas as impurezas, tira todas as quequinharias do corpo de vocês. Vocês vêm assim como vocês vieram para o mundo, limpinho, sem nenhum arranhãozinho. Né? Tá certo. A senhora passou uma mensagem para as mulheres, passou uma mensagem para os homens. Agora passa uma mensagem para os homossexuais. Meus queridos amigos, partem lá, partam cá. Vocês vieram com essa missão, vocês são filhos de Deus. Aproveite a vida, se cuide, se proteja. Ame o que você tem para que você seja uma pessoa bem tratada, bem curada. Não se mate, deixe que Deus tome conta de vocês. E seja feliz da maneira que vocês são. São filhos de Deus também. Um beijo para vocês, querido. Olha. Né? Certo, claro. Certo. E qual que é a sua visão de mulher incorporar Exu e homem incorporar Pombagira? Querido, não tenho nenhum, como eu disse assim, uma, como é que a gente diz? Você falou aí agora. Uma visão. A visão sim, eu tenho. Tem? Mas eu digo nenhum, não tenho nenhum preconceito. Tá? Porque se o homem receber a Pombagira, não vai afetar o elo dele lá. Uhum. Porque ela vai ser mulher só a hora que ele também é incorporado. Entendi, né? Claro. E tem alguma coisa de diferença? Não. Ele vai ser o mesmo homem que é. Agora, a pessoa que escolhe os dois sexos, o problema é dele. É ele que está, né, resolvendo a situação. Claro. Que mensagem, e nem, tá, nem tudo tá mal, tá errado, tá, né? É. Deus, na hierarquia de Deus, sempre tinha os gays, sempre tinha as lésbicas, sempre tinha, sempre teve tudo. Sempre teve, né? Desde que o mundo começou a ser mundo. Para começar, Maria Madalena era prostituta. Olha. O que que Jesus falou? Que a única pessoa que lavou os pés deles empoeirado foi ela que chorou e beijou os pés dele. E que era um santo, né? E continua, né? Claro. Mas é isso aí, querido. Tá certo. Passa uma mensagem final para todos agora. Que meus bom. Queridos amigos, isso. Seja quem for, seja a religião que for, eu peço muito a esse Pai amado, que traga tudo de bom, o que vocês têm em mente, o que vocês imaginam, o que vocês precisam, o que vocês querem. Não só para mim em geral, as pessoas que se encontram doentes nos hospitais, os leprosos, tudo de todo tipo e enfermidade que for. Eu peço para os grandes médicos da espiritualidade visitar todo esse povo querido, que são tudo filho de Deus. E mando um beijo para todos vocês. Fala com o Pombagira, Carol. Ah, me amou, né? Apaixonou, né, querido? Qual que é o ponto que a senhora mais gosta? Pombagira tá no bambê, Pombagira vem trabalhar, Pombagira tá no bambê, Pombagira vem trabalhar, agora vem embora, né? Precisamos conversar com você. Ah, é? Você já encerrou, querido? Já vou encerrar, então, muito obrigado. Deus Sim. abençoe. Muito obrigado por ter passado todo o seu conhecimento Sim. no diálogo com os espíritos. Eu quero ouvir, querido. Já vai assistir lá do outro lado? Vou. Tá certo. Ver se você vai fazer tudo certinho. Ah. Cuidado, né? Bem bonitinho vai sair, viu? Bem né? bonitinho. Então, muito obrigado, viu? Fica com Deus. Deus abençoe a sua jornada, viu? Vou te ajudar muito. Oh. Você teve uma surpresa muito grande. Graças a Deus. Diga, Carolina, você é filha da puta. Carolina, louvado seja. Graças a Deus. Encerrou, querido? Encerrou. Eu tô louca pra ir tomar uma água na torneira. É mais fresquinho. Água da torneira. Tá certo, então, tchau. Passa aí, amor. É, diz que a lei faz a causa, né, querido? Ah, como não assim? É? A lei faz a causa. A lei faz a causa. Ah.